Mossoró, ao vivo, volume 2. Chegou e me lotou, fingiu que eu não sou nada pra você. Meu coração virou, meu corpo balançou, louco pra te ver. Agora você vem me namorar, eu sei, você tá querendo beijar. Bagunçou meu coração.